quando dobro os meus joelhos e não tenho mais palavras pra falar com Deus, e na tentativa de expressar o meu sentimento perco as forças e da minha voz só sai gemidos, só sai gemidos. Sofro calado, fecho os olhos e me vejo num deserto tão sozinho. É provação. De repente vejo feito uma tela de cinema, minha história sendo ali mudada completamente, completamente. Deus prova quando Ele quer, Deus fala quando Ele quer. Ele exalta o humilhado e abate o exaltado quando Ele quer. Deus prova quando Ele quer, Deus fala quando Ele quer. Ele exalta o humilhado e abate o exaltado quando Ele quer. Quando Ele quer, Ele faz o empregado um grande patrão. Ele faz o derrotado vira campeão. Ele traz a liberdade para quem foi condenado morrer na prisão. Mas quando Ele quer, Ele faz mulher estéril logo dar a luz. Seu amor Ele nos deu provando lá na cruz. Ele é Deus, é poderoso, Ele é eterno, majestoso, Pai de Emmanuel. Ele é Rei na terra. Os olhos e me vejo num deserto tão sozinho. É provação. De repente vejo feito uma tela de cinema, minha história sendo ali mudada completamente, completamente.